cruz, o sinal fechado. Meu Deus, alcance esta vida, por favor. Uma menina tão nova está à beira de se aprofundar nos vícios, nas drogas, e já pensa sua casa abandonar. Só seus amigos fazem sua cabeça. O inimigo quer que o mundo todo pereça. Meu Deus, alcance esta vida, por favor. Oh, oh, oh. Dá vontade de gritar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de cantar. Cantar no meu coração. Sou grato a ti. Dá vontade de gritar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de cantar. Sou grato a ti. Família nada quer saber. Apanha um revólver para silenciar seu próprio viver, deixando esposa e filhos desesperados, sem refletir, está revoltado. Meu Deus, abre uma porta para o amor. Dá vontade de gritar. De chorar. Dá vontade de cantar. Cantar no meu coração. Sou grato a ti. Dá vontade de gritar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de cantar. No meu coração. Sou grato a ti. Dá vontade de gritar. Dá vontade de chorar. Dá vontade de cantar.